ligado como é que é, né, mano? É lógico, não vai dar o vão. Nem bronze, amor, braço rapelado. Tá lixo, já sanda, tá esperto, tá ligado. Aí, cê tá no Chassana, tá na picadilha. Me acompanha no peão, eu tô de bike na vila. Liga, embaixo em cima, no dia a dia, na correria, com minha família, pra fazer o rap virar. Se é pra citar, tem que ligar as quebradas do Nova Galvão, Hebrão, na Java, Serra, Belá. É só responsa, tirar uma onda, tá pela ordem. Eu sei que consta e cê tem que saber chegar. Antigamente era o palilecoque, hoje os moleque quer andar de golfe de Nike Shock. Bagulho tá osso, mas no pescoço, bota no pulso, mete o zoom e faz as mina pirar. A vaidade onde impera a miséria, o plano mais fundamental pra destruir a favela. É o que implantaram desde a infância, tá nas crianças, agora colhe e vale a pena chorar. Nós vive aqui em meias como a humilde, os tios sem trabalhador e os malucão do apetite. Cada cabeça sua sentença, não sei se volta com a recompensa. Mas quem sou eu pra julgar? De vez em quando as neuroses domina, mas tem hora que eu rasto o bico com os loucos de esquina. Estilo guerreiro o tempo inteiro, eu sei que chega, eu tenho corre, só basta eu acreditar. Cê tá no Jassanã, tá na picadinha, outros vagabundo é firmeza, terrorista na rima. Trinca, os doido pira, cê é pela firma, periferia, nós tá na linha, sempre em primeiro lugar. Cê tá no Jassanã, tá na picadinha, hoje o soldado quer a glória pra fazer autoestima. Liga, curtir a vida, tá bem pra cima, pagar pras mina, pros inimigos, pra fazer o olho brilhar. Se eu falo no cabo, se depois tu sing, eu vou na casa do Fabio pra me escutar as antigas. Tipo a Hamed, a Slay Brothers, passa que eu chore com samba rock, só pra fazer me inspirar. Cotidiano dos moleque na ira, se tem alguém de viatura, quebrada é invadir. Mó desrespeito daquele jeito, eles aprenderam certo é eleito. Mas é errado esse pá, até te conto uma parte de chacina, onde alguém de uniforme tem poder e atira. Alienado, eu tô ligado, tem dos dois lados, jogar a bomba pra ver a gente se matar. Deixar no gelo, eu vou ligar outras fitas, nossos morros é privilegiado pelas mais leis. Tem as firmezas, fofoqueiras e trenqueira que faz estorno por ela se atacar. Olha os esteirinhos, observe as fadias, que dá milho pros irmãos que sem saber tá larica. Um outro brisa, tipo convida, pega suas armas, vai ter intrigas, alguém vai ter lágrimas. Tem que ser ligeiro, frio e calculista, registrar qualquer momento de atitude esquisita. Eu creio em Deus, já é o bastante, a todo instante, é o meu semblante, o que me faz caminhar. Cê tá no chão, cê não tá na picadilha, onde se pá alguém de blazer te encara e conspi. Já tá na mira, os doido revida, se pá te marca, sai de mizica, pra não poder me forjar. Cê tá no Jassanã, tá na picadilha, onde é só olhar pro seu lado e perceber as maravilhas. No rebolado, pique swingado, que é embaçado, vejo gingado, que vem pra lá, vai pra cá. Faixa tu se não citar a quadrilha, resgate negro, time, a chance, garotos de periferia. Raciocínio das ruas, real que é pura, ninguém se esconde, aqui tem homem pra realidade enfrentar. O sofredor tá acostumado com o clima, vive na bola de meia, sempre pronto pra ti. Pipoca nem cola na nossa banca, os loucos espirra, se for pilantra, nem tá no nosso habitat. Desce o morro já na expectativa, na favela da mimosa tem uma batucadinha. Os primas prima, os tio as tia, na entradinha fogueira fina, faz a pele arrepiar. Eu peço pro poderoso que deu filho, iluminar a nossa pista e me mostra sair. E pro meu povo, que não é bobo, os velhos novos, já tão no jogo, sempre pronto pra lutar. Cê tá no chão, cê não tá na picadilha, não se ilude no começo que no fim é o Tasfi. Prédio em casinha, o barracas vila, uma parte louco, só instalado, tá sem saída do bar. Cê tá no Jassanã, tá na picadilha, onde se é pra destacar, eu acho que eu já fiz a minha. Tipo beirada, essa é a sacra, siga a placa, nós é favela, no nosso tipo habitar.